origem de tudo. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Porém, na terra não havia forma nem vida. Uma grande escuridão cobria o mar. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus então disse: beija, beija, tá calor, tá calor. Eu não quero só beijar, mas também fazer amor. Todo mundo! Beija, beija, tá calor, tá calor. Eu não quero só beijar, mas também fazer amor. Vamos lá! Beija, sim, é verdade! É verdade! Brasil! Caramba, Fórmula 1. Que verdade é essa, cara? É muita verdade. Que verdade, eu nem sei que verdade é, mas é eu já concordo. O cara já acha que tem um zika vírus em volta. Nossa. Já toma um suco, o cara tem um mosquito aqui e tal. Já, já fica aquele zumbido no ouvido. Zumbido, já. É, o Chico Cunha. Já fica com o Chico Cunha na cabeça. Mais um Não Ouva aqui. Começando esse podcast, é maravilhoso. Esse podcast é sensacional. Esse podcast que não tem nem adjetivos pra falar. Então, tranquilo e favorável que é esse podcast na vida do brasileirinho. Você ouve fazendo o sinal do Ronaldinho. É, eu já fico aqui. Tá aqui, ó. Tranquilo e favorável. Sem camisa na praia. Eu acho muito bom o tranquilo e favorável que ele vai... Faz o sinal do Ronaldinho. Como se o Ronaldinho tivesse inventado o hang loose. Mas não, é que o Ronaldinho, cara, instituiu. O sinal do Ronaldinho não é apenas um hang loose. É um hang loose duplo pra Deus. Pra Deus. É pro alto. O sinal do Ronaldinho é pro alto. Ó. O do Ronaldinho. Então o Ronaldinho é como se ele fosse, ele tivesse uma ligação direta com Deus num formato de hang loose. É, exatamente. É, mesmo porque o hang loose é um telefone. É um telefone. Então ele tá. Olha aí, ele tá telefonando pra Deus. Tá transmitindo e recebendo sinal de Deus ali, ó. Com duas mãos. É. Que loucura, eu nunca tinha pensado nisso. Isso pode ser o início de uma nova religião. Ah, com certeza. Faz aquela religião do Ronaldinho. Facilmente. Os árabes colocam a testa no chão só pra isso. Ué, fazer só do Ronaldinho. É a mesma coisa. Bom, eu, Cid Cidoso, com essa bancada bem cidosa, com o Brian Rizzo à minha direita. E aí, tudo bom? Tudo bom, Brian Rizzo. Igor Seco. Pula, meu povo. Pula, meu povo. É, carnaval tem que pular. Bem diferente é bom, né, cara? Gostei. Não, a alteradinha de vez em quando é bom. Gostei. Podia fazer esse... Toda data comemorativa você podia fazer um diferenciado. É, no carnaval, no Natal, é tipo, chora, meu povo. Vai passar sozinho, carnaval. Boa, gostei. E Luiz Rister. Alô, fiéis ouvintes do Não Ovo! Eu ainda tô no bloco, atiçado com Nutella. Eu tô em clima de carnaval desde o último programa. Não paro. Você vai se vestir, Diogo? Vai se vestir de Adele nesse carnaval? Eu tô vestido de senhorita Andresa pra gente cheirar uma coca, beber... Entendeu? Sem embaçamento. Sem embaçamento. Só chegar lá em casa, lá, a senhorita Andressa. Maravilha, o podcast de hoje, os brasileirinhos já sabem, né? Os brasileirinhos aí, os não ouvintes do Não Ovo já sabem, que tá no título, né? Pra variar, então, todo mundo sabe, menos nós. É, eu não caio mais nessa, de querer fazer mistério e tudo mais. Mas eu posso fazer mistério com vocês, porque vocês não sabem, porque só eu sei. Só eu sei qual vai ser o tema de hoje. A graça do Não Ovo é essa. É um negócio sem pauta. Vai que vai. E alegria. Vai que vai. É um natural. Podcast natural. Ao pelo. Eu gostaria de dedicar esse podcast. Gostaria de quê? Dedicar esse podcast. Ok. Aos brasileirinhos, porque é o seguinte: esse podcast vai ao ar já aí, ó, na quinta, sexta-feira, que as pessoas. O brasileirinho que trabalhou tanto nesse mês de janeiro tá indo pra onde? Tá indo pra praia. Tá indo pra praia. Então eu quero dedicar esse podcast a você que nesse momento está preso. No trânsito. Na Imigrantes. Olha. Você que tá preso aí na Castelo Branco. Não é pouca gente não, hein? Na Ayrton Senna. Você que tá preso aí na Anchieta. Tá preso no Bangu 2. Tá preso também no Bangu 2, entendeu? Tá preso na sua casa. Que legal que você tá aí. Tenha fé. Espero que seu ar tenha condicionado. O teu carro tenha ar-condicionado. Chegue na praia, mas aproveite se não ouve, que eu acho que você vai poder ouvir ele... Repetir, ouvir de novo umas 4 vezes seguidas, porque você vai ficar no mínimo mais 5 horas preso. E porque também já acabou com o 3G pra baixar esse Não Ovo. Não tem mais não tem internet mais pra baixar mais nada. Agora tem que aproveitar. Na verdade, é isso, escutar a rádio. Melhor. Espero que você esteja sendo feliz nesse momento. Ah, não. Eu recebi vários relatos já de não ouvintes aí que escutaram Não Ovo. no carro, em viagem. Várias pessoas. Só que falando assim, ah, eu tava assistindo com a minha mãe, ela não tá entendendo nada. Umas coisas assim. Cara, teve um cara que falou, teve um episódio que o Bayer colocou edição de buzina de carro. O cara falou que ele quase bateu o carro na hora da edição. Teve uma galera que falou isso. Teve um cara que me encontrou na Campus Party, que ele falou que ele tava no ônibus, dormindo, com fone de ouvido e ouvindo Não Ovo. E aí, na hora da buzina, ele tomou um susto porque achou que o ônibus ia bater. Tô ficando esperto nessa edição. Aí. Fica ligado aí. Fica ligado. Bota uma buzina aí, vai. Bota uma buzina de carreta, que é aquelas bem... Nossa senhora do céu. Ai, cara. Cara, essas buzinas de carreta, tem maluco que coloca na bicicleta. Sim. E sai na rua, de vez em quando eu tomo um cagaço. Sim, sim. QG, sim. Cara. Foda. Filha da puta, né? Os caras tudo na bicicleta com uma buzina de carreta. É um bicicleteiro. Bando de filho da puta. Enfim, o tema de hoje não tem a ver com bicicleta, acredite se quiser. Não. Não tem a ver com buzina. Tem a ver com o quê? É um pouco temático. Não é carnaval, porque carnaval a gente já falou, já. Mas é um pouco temático. O que, que tem a ver aí com esse período que a gente está vivendo nesse momento? Hã? Período de carnaval sem ser o carnaval. Sem ser carnaval. O que tem no carnaval? Bebê. Bebê é uma boa. Bebê. Já teve de bebida. Não, tem bebê de bebida, bebê de criança, que geralmente é concebida, e tem o BBB. Ah! Que é bêbado, é biscate e briga. Que tem bastante no carnaval também. Sim, inventei isso agora. Ele quis fazer o plot twist na frase e fez isso aí. É que tem muito no carnaval, você parar pra pensar. Bebê, biscate, briga. Bêbado, biscate, briga. É o BBB. Biscate, briga. É o BBB do carnaval. Do carnaval. Quase, acertou. É parecido. Tem biscate no carnaval? Não, mas é com B. Ah, é bêbado. É com B também? É com B também. Não é bêbado. Bolacha. Bolacha! Porra, eu sempre quis fazer um. Não é um podcast sobre bolacha. Mas é um podcast sobre... Beijo. Beijo. Beijo. Beijo. Beijo. Já ouviram aquela música do Netinho? Beijo. Netinho? Beijo saladinho, beijo gostosinho, beijo babá, beijo geladinho. Eu prefiro a da Sandy. Como é que é da Sandy? Beijo quando dado tem que ser apaixonado. Não sei se é assim uma música, eu não lembro. Eu tô tentando lembrar. Tem que ser... É bom, né? Eu te lembro. Como é que é? Como é que é? É bom, né? Lembro no final, sabe? Beijo quando é dado tem que ser apaixonado. Pode ser até roubado, mas aonde tiver. É bom, né? É verdade. Eu preferi fazer um sobre o Sandy Júnior. Sobre Sandy Júnior? É legal o Sandy Júnior. Pode ser um primeiro podcast aí do Brasil sobre o Sandy Júnior. Não, mas deve ter nenhum. Nunca fez, eu não sei. Eu sobre beijo, filho. Provavelmente é o primeiro. Será? Ah, sobre beijo? Será que pode, já teve? Talvez não, não sei. Eu acho que o pessoal da internet não beija muito, então acho que não, é o primeiro. Não, eu quero falar hoje daquele beijo gostoso. Aquele beijo saboroso. Beijo saboroso. Aquele beijo que lembra a sua mãe. Aquele beijo cremoso. Aquele beijo que lembra a sua mãe. Aquele beijo que você dá com essa boca de morcego, com essa boca... Com essa boquinha de telha. Essa boca necrosada sua. Quando você beija alguém com... Essa boquinha necrosada. É isso que eu quero lembrar. É sobre beijo. Porque carnaval é o momento onde você mais utiliza... A sua boca, né? Pra alguma coisa. Seja pra um boquete, né? Num momento... Numa viela ali. É, seja pra falar, ô filho da puta! Seja pra gritar. Para de buzinar que o trânsito não vai andar! Ou seja pra cantar no bloquinho, seja pra vomitar toda a bebida que você tomou. Seja pra reclamar que o pessoal tá esbarrando demais. Então, eu acho que esse podcast podia ser mais específico ainda. Sobre o quê? Podia ser sobre bocas. Sobre bocas? Bocas. O podcast do dentista brasileiro. Oferecimento Colgate. Vai ser o Bocast. Bocast, olha aí, Bocast. Boquete? Muita gente deu a ideia de fazer um nome Bocast quando a gente criou. Sério, eu não lembrava. Criou o podcast. Demais. Mas enfim, é sobre beijo. O cara falou. Porque aqui, ó, só de falar de beijo, ó, minha boca já tá salivando, querendo beijar todo mundo aqui. Querendo beijar o microfone aqui. Nesse momento todo mundo tá se afastando do Cid com a cadeira. Arrastando a cadeira. Quero dar um beijo. Porque carnaval tem muito esse negócio aí. Você já deve ter passado por isso. Mas de. É homem brigando não, mas competindo contra o homem de quantas mulheres beijou na boca. Ranking do beijo. O ranking do beijo do carnaval. Que é uma grande mentira, no final das contas. Pelo menos pra mim era, sempre foi. Deve ser, cara. Porque você beija duas, você fala que beijou 38. É, eu tinha um amigo que ele todo fim de balada, tinha não, ele tá vivo ainda. É, um beijo, Thiago, Paturi, o apelido dele. Ele, todo fim de balada, ele falava assim, pô, beijei 24. Nossa. Aí ia passando os dias da semana, ele ia diminuindo, sabe? Porque é uma mentira, né? E ele não memoriza, ele esquecia. Aí ele fala, porra, cara, esse fim de semana eu beijei umas 15. Aí ia chegando sexta, já tava em 7. Aí no sábado ele falou, porra, preciso superar minha marca, semana passada eu beijei 3 minas. Ele ia diminuindo, ele nunca decorava o número de beijos que ele dava. Aí que você pega na mentira. Eu tenho um amigo em Palhoça, o Orlando, que ele pedia um beijo da mina no rosto. Aí ficava a marca do batom e ele contava pelo batom no rosto. Ah, deprimente. Ah, mas ele beijava na boca também. Beijava na boca aí e ele pedia um beijo no rosto. Porra, mas depois beijar a mina. Pô, mas daí depois da quinta, vai beijar um cara cheio de hematoma mas na cara? Você acha que a mina tá ligando? Ela tá no carnaval, ela também tá beijando 38, cara. Mas essa galera, eles têm uma... É uma fissura de beijar. Tem que beijar. Quero beijar. Na balada, tem que beijar na boca. Vamos beijar. Sei lá, quando você tem 17 anos, sabe... É legal, você é jovem, você tem o mundo inteiro pela frente. Agora quando o cara tem, sei lá, 37 anos e vai no bloquinho da Vila, mas vai beijar. Pelo amor de Deus. Mas isso é culpa do sertanejo, cara. Porque o sertanejo... Isso é culpa do latino. Ele faz você querer beber e querer beijar. O sertanejo é verdade. Vamos beijar na boca e vamos beber. Todas as sertanejo músicas... é sobre isso, atualmente. Todas as músicas do sertanejo universitário, eles são sobre a mesma história, eu acho. Sim. É o mesmo cara. É o mesmo mundo da Marvel. É o mesmo universo compartilhado. É o mesmo universo da Marvel. É porque você pega, você pode traçar a linha do tempo do sertanejo, porque geralmente é o cara que ele é sozinho, bababá, ele beija, ele vai pra balada, beija, balada e vodka e energético e balada sertanejo. Aí depois ele conhece um novo amor, aí ele fica... O super apaixonadão, que vai lá, domingo de manhã, mas eu prefiro ouvir... Sabe, ele vira o mega apaixonado. Isso. E aí, de repente, ele vira um corno, e aí ele fica o loucão. A luz tá piscando o jukebox, Amado Batista, e o pau tá quebrando. Então, assim, o sertanejo é sempre... todas as músicas são sempre sobre a mesma pessoa, em diferentes fases da vida. Essa é uma boa teoria. A gente pode fazer uma... Puta, isso que é foda. Toda vez que a gente começa um assunto, que dá pra fazer uma teoria. Mas, cara, é sério, toda a música sertaneja é sobre o mesmo cara. Você pode prestar olha aí, dá pra pensar num universo aí. Compartilhado. Um universo compartilhado do sertanejo. Dá pra fazer um filme baseado nessas músicas. Dá pra fazer um filme, é verdade. Pega umas 4 músicas sertanejas e conta a história de uma pessoa. Eu queria fazer uma pergunta pra vocês, que eu sei, vocês já fizeram uma contagem de beijo? Quando vocês eram jovens, vocês já achavam, puta, olha só, já beijei 11 meninas. Ao longo da vida. É. Chega num certo momento, né, que você acho que para de contar porque você não é mais jovem. Mas acho que até um certo momento você fica contando. Olha só como eu já beijei. É que na verdade fica igual aquela música do beija, beija, tá calor. Aí ele muda de opinião. Eu não quero mais beijar. Eu só quero fazer amor. Então chega um momento que você não só quer mais beijar. Não, quer fazer amor. E tem aquela música também, né, que beijo na boca é coisa do passado, a moda agora é namorar pelado. Então é isso. Então, olha só, momento... cara, as músicas de beijo são muito boas. Todas elas têm um fundo, né? Mas eu gosto tanto que esse cara, ele vira casaca do nada. Beija, beija, tá calor. Espera. Eu não quero mais beijar, mas também fazer amor. Ele muda de ideia na hora, assim, tá ligado? Então é basicamente isso que acontece na vida do brasileirinho. Ele tá beijando. Quer beijar. Ah, beija ideia. Aí, de repente... Quer saber? Não quero mais beijar. Eu também quero fazer amor! Entendeu? E aí acaba a vantagem do beijo. Nossa, é verdade, cara. Essa música representa muito a realidade. É sobre jovens. É a bipolaridade jovem. A não ser que você seja igual o latino que tá com 47 anos. E quer beijar. E tá aí, eu vou pra balada, vou laçar, beijar, puxar, beijar. O latino tá nessa ainda, né, cara? O latino tá nessa. É, eu consigo imaginar um cara idoso, assim. Idoso não, meia idade. 42 anos. Tiozão, chegando na balada assim, ó. Ah. E aí, mina? Tipo, rei do camarote. É, vamos beijar. Fazendo pistolinha com os dedos. Fazendo pistolinha com o dedo. Aí, vou arrasar. Aí ele vai lá dar uma rebolada. No meu tempo era assim, entendeu? É o latino. No meu tempo era assim. No meu tempo era assim, muito bom. Eu gosto também das mulheres mais velhas, que normalmente tem a dança da desquitada. E você olha pra pista, vê que tem uma pessoa que é um pouquinho mais velha, você tá na cara que ela acabou de se divorciar e tá querendo ser jovem de novo. Ela tá com alguma bebida que tem canudinho. Isso, é a dança da desquitada. É sempre a mesma dança, ela fica se jogando assim, pra atrair os jovens. Sim, né? E dar o beijo na boca pra ela é uma coisa simbólica do quê? Do resgate da adolescência. Ela pode não fazer o amor. Geralmente eles ficam meio assim, a gente acabou de se conhecer, eu não quero mais homem assim. Não, acabei de porra, tô há 15 anos transando sem camisinha. É verdade. Tô com vontade de sentir uma borracha de novo. Tô querendo sentir uma borracha agora. Tô querendo beijar na boca. Sentir a borracha, foda, hein? Eu vou na manifestação do passe livre que você sente a borracha o tempo inteiro no lombo. Não precisa ir pro beco no Tal Augusto. Mas enfim, o beijo é esse negócio jovem aí. Vocês lembram de algum beijo que foi muito característico, assim, que traz lembranças pra vocês? Alguém lembra de alguma? Acho que todo beijo que traz lembranças e é característico é o primeiro. O primeiro beijo. É o primeiro seja beijo. Ele bem uma catástrofe. Bem observado. Ou não. Sendo uma catástrofe ou não. Seja ele uma catástrofe. Porque às vezes o primeiro beijo é horrível, né? O primeiro ele é marcante, exatamente. Se der tudo certo, ele vai ser marcante porque foi o primeiro e foi lindo, foi bonito, foi intenso, foi. Tá romântico, viu? Se não for, foi uma bosta, vai ser bem lembrado também. Vai ser bem lembrado. Eu, por exemplo, o meu primeiro beijo, como é que foi? Porque normalmente o homem ele tem essa pressão. Não essa pressão, acho que é porque o homem é babaca mesmo. De achar que é o pegador e não sei o quê, e não sei o que lá. E aí, a menina que eu ia beijar, ela nunca tinha beijado antes. Só que eu jogava o papo, porque eu sou beijador. Tô aqui, ó, eu beijo direto. Tô aqui beijando. Todo dia eu tô beijando. Comum, eu beijo minha mãe na boca. Beijo meu avô na boca. Beijo meu avô de língua. Pra mostrar que eu era beijador. Olha como eu sou beijador. Olha como eu beijo. Meu avô de língua. Sem dentadura e tudo. Sem dentadura. Pra treinar melhor. Tá lambidinho no céuzinho da boca. Parece lisinho, né? Assim, para, cara. Passar a língua no banguela. Agora eu quero também. Vontade de beijar a banguela. Deve ser lisinho, você vê que eu não tá ninguém. Para com isso, cara. Você sente só o buraquinho de onde tava o dente, né? Porra, deve ser mó delicioso. Sabe o que deve ser foda de um banguela? Uma banguela? Escovar o dente. Um buquete, cara. Deve ser bom. Deve ser bom. Ô Camila, desculpa, eu não falei isso não. Enfim, no roteiro aqui, ó, o Cid que mandou foto. Eu não mandei nada. Se você já recebeu o buquete do Banguela, manda como é que foi. Ou se você é Banguela, né? Ou se você tá na Cracolândia. Ou se você é Banguela. Se o cara que fumou um crack aqui do lado do QG, tem alguém ouvindo. Dá um bom nome de filme pornô, né? A Banguela Chupeteira. Que merda. Inclusive, se já não tiver esse filme, eu vou ficar decepcionado quando for procurar mais tarde. Ex-vídeos, procura. Que horror, cara. Manda em print. Enfim, não é disso que eu quero falar. Não é de boquete de Banguela. O que eu quero falar, nem do Jacaré Banguela, fique bem claro. O que eu quero falar. Um abraço, eu quero falar é que o meu primeiro beijo eu tinha esse negócio de fingir que eu era beijador. Não, eu já beijei muito, eu sou latininho aqui, eu já beijei pra caralho. Latininho. Então, a menina, ela nunca tinha beijado, né? E aí você joga esse papo pra mostrar que você é confiante, pra ela se sentir segura também, né? Sim. E aí chegou na hora do beijo, não sabia o que fazer. Né, não sabia como que beijava. Daí eu fiquei pensando em filme, falei, puta, deve ser assim e tal. Lembrei todas as vezes que eu tinha treinado com a minha mão e não sei o quê. Daí, eu achei que tu falou com a minha mãe. Com a minha mãe, não. Eu também pensei. Mas daí eu. Pá, daí. Quando eu comecei a beijar ela, eu percebi que eu fui enganado. Porque claramente ela já tinha beijado metade de Santos. Não, aqueles movimentos linguísticos ali não eram normais. Então ela já tinha beijado muito e dizer que já, não. E dizer que não. E eu nunca tinha beijado ninguém e dizer que sim. Dizer que sim. Que é o princípio da vida. O homem que mente pra mais e a mulher que mente pra menos. Exatamente. Entendeu? É uma lição. Eu nunca parei pra pensar nisso, mas é exatamente isso, cara. É ou não é? É verdade. Loucura. Por quê? Porque a sociedade impõe esses padrões no governo Dilma. É isso que acontece. Antes da Dilma eu lembro que não tinha esse mesmo. Não tinha. Foi tipo do PT, isso totalmente. Esses petralhas malditos. Claramente. E aí eu percebi pelo movimento ali linguístico dela que ela já. Será que a Dilma é Banguela? Não pode deixar essa frase passar. Eu não tinha ouvido. Será que a Dilma mente pra menos? Será que a Dilma já beijou muito? Como foi o primeiro beijo da Dilma? Que nojo. Ai, cara, eu não quero mais pensar nisso agora. Também não quero mais. E aí, esse foi meio que o meu primeiro beijo. Acabou rolando uma mentira. E não sei se foi uma boa, se foi uma ruim, mas enfim. Você lembra do seu primeiro beijo, Igor? Cara, o meu primeiro beijo foi... Não. Pode falar não. Não. Não lembra? Eu não lembro do meu primeiro beijo, cara. O primeiro beijo foi... Ah, ele até ficou com o olho menorzinho assim, ó, tentando lembrar, né? Porque quando você bota o olho menor, você consegue lembrar. Mas uma pergunta que você faz pro cara, que na quarta série já fazia festa de TNT, ele deve ter beijado na maternidade, tá ligado? O Igor é muito precoce. Então, tipo, na maternidade... Ah, com 9 ele já tava bêbado, lembra? Já tava bêbado, na quarta série já organizava a balada. Já era promoter? Pô, o cara perdeu o bebê nos 3 anos já. Jardim da infância. Você não lembra do seu primeiro beijo? Falei não ideia do primeiro beijo. Como cara, assim, Igor? Não eu lembro. O Brian fez todo um discurso aqui belo. Bonito. Bonito de primeiro, né? De beijo, primeiro beijo inesquecível, especial. E aí você fala, não lembro. Cara, mas porra. Eu preferi esquecer, eu acho. Então. Nossa, que triste. É, porque, não, cara. Meu primeiro beijo foi com a mina que depois ficou com todo mundo depois. Ah, né? É verdade. Você já aí, contou essa história. Eu contei essa história, cara. Nossa, é verdade. Foi que... Ah, não devia ter lembrado, então. Entendemos por que ele esqueceu. Agora ele tá chorando. É, era melhor ter esquecido. Ai, cara, vocês partiram meu coração. Beijo é assim. O beijo é mais ou menos. Você lembra do seu primeiro beijo, Luiz? Não, meu amor. Não, eu já contei aqui. O Luiz já contou. Todas as minhas primeiras vezes sempre são ruins, mas o meu primeiro beijo foi muito louco, porque eu era apaixonado na minazinha e tal, que ela era a ligeirinha da cidade. Mas eu não sei, eu não aceitava. A ligeirinha da cidade. E eu tive o prazer de beijá-la, assim. Foi bem. O meu primeiro beijo foi bonito. O segundo também foi com ela, o terceiro foi com ela também. Foi bem bonito, assim. Então, eu tenho. Mas foi no mesmo dia? Foi no mesmo dia, assim, foi muito legal. Mas conta, por exemplo, se você beija a mesma menina no mesmo dia, vale 2 beijos ou vale 1 beijo? Não, aí eu contei como 3, né? A gente tem que aumentar pra mais. ela contou como um só. Ela contou como um só, com certeza. Não, eu lembro que eu fiquei assustado, porque ela falou pra mim uma vez que ela já tinha beijado 54 homens. Nossa senhora. Eu falei, caralho. Não, só no pinto. Eu também queria, sabe? Será que eu queria beijar tanta gente? Beijou 54 homens. Você queria beijar 54 homens? Homens, mulheres, eu queria beijar, não beijar ninguém, entendeu? Eu queria também ter esse prazer de beijar na boca. E ela beijou 54, eu falei, puta, eu queria tanto ser o... Eu falei, puta. 50. Será que não foram 53 a mesma pessoa e você foi o 54? Não, podia ser, aí eu me sentiria especial. Pô, a minha juventude ia ser bem melhor, hein? Eu não ia ter precisado tomar tanto tarja preta, assim. É, só tô querendo te ajudar, mas eu duvido que tenha sido isso. É, infelizmente. Antes de você beijar, existe sempre a expectativa do beijo, né? Quando você é qual foi a idade que vocês beijaram? Só pra eu entender aqui. Eu fui tarde. Tarde quanto? 15. 28? 15. Hã? 15. Você? Eu fui uns 11 anos, cara. Você? Eu fui com 12. Eu acho que foi 15 também. Enfim, então é diferente, mas, né? Olha só, quando eu tinha 15, já era tarde beijar com 15. Já era tarde ou beijar. Ou seja, imagina hoje, 11 anos depois. Não, com 15 você não tá grávida, você tá fora dos seus... Tá fora dos padrões. Tá fora das suas amizades. Totalmente. Suas amizades não te respeitam mais se você estiver grávida mais, com 15. Não consideram mais o... Tá errado. A amizade. Não, lá em Saldo Itararé a galera é induzida a entrar nesse universo meio que precoce, sabe? Universo Marvel? É, tipo... Aqueles que concordam sem nem ouvir. Eu não entendi, eu concordei. Não, é que assim, se você tem 11 anos e não beijou na boca, a galera já começa a te zoar, sabe? Com 12 anos você não teve seu primeiro porre, você é... 12 anos? Você é um lixo, sabe? 12 anos? Sim. Caraca. É que lá em no interior, quem é do interior vai conhecer, vai saber do que eu tô falando. Qualquer coisa que o cara faça ou deixe de fazer, ele é viado. Qualquer coisa que faça ou deixa. É assim, vou dar um exemplo. Você chega com um corte de cabelo novo na cidade, virou viado. Ih, corte de cabelo de viado. É, você chega no bar e pede uma Coca-Cola. Ih, bebendo Coca no bar, virou viado. Sabe? Então, tipo assim, tudo. É tipo um pejorativo. É. Assim. Ih, você tem 12 anos e não transou com 10 mulheres, virou viado. Então, tipo, tudo virava viado lá. Então, o medo de ser viado fazia com que a molecada saísse louca, assim, tipo, quinta série. Dando já a bunda geral. Não, beijando na boca, vamos beijar, pelo amor de Deus, me beija, sabe? Então, tipo, era uma pressão. Sabe, uma pressão muito grande em cima da rapaziadinha. Entendi. Precisa dar um beijinho na boca, beijar. Entendi. Aqui, beijar ali, porque senão virava viado. Isso automaticamente você virava viado. Deu 13 anos, viado. Deu 13 anos, um beijo na boca, virou viado. Eu lembro que uma vez eu coloquei uma bandana. Viado, aí é viado mesmo. Uma bandana no pescoço. Isso em 2002. Cara, eu virei o viadão da cidade. Não, eu era o cara mais viado. O viadão da cidade. É, tipo, cara. É o viado, né? Eu acho que nem o viado deles não é nem que o cara é homossexual, sabe? É um viado. Ah, você é o viadão. sabe? Igual, como diria o Ratinho, que viadão bonito, sabe? Que viadão bonito. Então, cara, eu virei o viadão da cidade, sabe? Tipo, até hoje é lembrado, se alguém for lá e perguntar, e o viadão da cidade? Tem uma estátua do Luiz chupando a rola na entrada do Santana. O meu irmão, ele fica bêbado, ele começa a lembrar, na época o Luigi usava bandana, Neymar era um viado. Agora não sou mais, ainda bem. Tipo, que milagre, né? Você coloca a bandana, vira viado. Você tira a bandana, hétero. É a famosa cura gay do Feliciano. É a cura gay. Pô, mas era foda. Então essa pressão fazia... disfarce do Superman, mesma coisa. Então eu me sentia uma criança viada até o dia do meu primeiro beijo. Porque eu beijei e falei, agora não sou viado mais. A bandana caiu na hora. É, mas daí deu uma pressão. Se eu não comesse ninguém, eu ia voltar a ser viado. É foda, cara. É foda não ser viado. É foda você não ser viado. É mais viado, só ser viado, então. É mais só ser viado. Sabe? É mais só ser viado. Nossa, que All-Star verde virou. Virei um viadão. E tem mais, vou usar bandana. No tênis ainda. Vou tomar no cu. Vou tomar no meu cu. Quem quer me comer nessa merda aqui também? Cara, esse assunto do beijo tá rendendo muito. Assuntos paralelos. Beijo na boca é coisa do passado, a moda agora é namorar pelado. Beijo na boca. Antes do primeiro beijo também existe muito esse negócio da pesquisa do beijo, né? Você tem que saber como é que é o... porque você tem que saber como é que é o beijo. Ah, sim. Como é que você vai beijar se você nunca beijou? Existem técnicas aí, né? Existem algumas técnicas. E diz que eu queria falar. A técnica da laranja, por exemplo. Exatamente. Como é que é? Explica melhor a técnica. Então, eu não sei, porque eu não pratiquei. Inclusive, se eu soubesse disso quando eu tinha 15 anos, meu primeiro beijo não teria sido uma bosta. Tá. Por quê? Porque eu não pratiquei. Já teria treinado com uma laranja. Exatamente. Se eu tivesse cortado a laranja e praticado... Ah, então você sabe. Já tem que cortar a laranja. Então, eu suponho que sim, né? Mas com a laranja inteira. Ficar lambendo a laranja. Na boca e fica rodando. Não é com a laranja inteira. Pode ser transmitido pra outra coisa, mas pro beijo eu acho que tem que cortar. Aí, inclusive, eu tenho uma dúvida. É. Será que corta a laranja uma vez no meio? É. Por que não fica parecendo uma boca? Eu acho que tem que fazer um corte duplo, tipo uma cruz, assim. Fazer um artesanato numa boca. Eu acho que o treinamento, ele tem que ser em um quarto da laranja. Um quarto da laranja. Porque aí fica aquele formato, assim, meio boca. Pois é, a gente devia fazer um guia disso, tutorial, né? Um tutorial do beijo. Eu devia ter praticado isso, eu tô atrasado no treinamento do beijo. Mas essa técnica da laranja, isso é um mito. A técnica que realmente ensina garotos viados a beijar é aquela que você pega um copo, coloca um gelo dentro. Essa aí fica tentando pegar o gelo. Essa eu não conheço. Ensinava na malhação, essa. Cara, na malhação? É. Não, mas isso, você não tá entendendo. Isso é uma maldade, isso não é pra aprender a beijar. É pra fazer outra coisa. Isso é pra levar o cara pra fase seguinte, que é, eu não quero mais beijar, eu só quero fazer amor. Quero fazer amor. Entendeu? Moral. Então o homem, ele tá ali, o garotinho, né? Ah. O garotinho inocente, né? O juvenil ali. Ele já tá aprendendo um depois, né? Tá lá o pai só olhando. Isso aí, filho, você vai aprender a beijar. Pô, mas você fica aprendendo a frente do teu pai? Não, mas realmente é o pai que ensina. Olhando pro olho do pai, assim. Fala assim, ó. É filho. O pai que ensina? O pai bota um gelo no copo e fala, beija aí, moleque. Ah, treina aí. Mas o meu pai falava pra treinar com laranja. Meu pai era inocente. Será que meu pai era viado? Não, é porque interior deve ter mais laranja do que gelo. talvez. Lá não tem energia elétrica. Mas enfim, é uma técnica boa. Se você ainda não beijou, faça isso, você vai aprender a desenvolver. Explica direitinho. O Brian, eu entendi mais ou menos uma teoria de que tem que ser um quarto da laranja. Um quarto não da laranja e aí você fica chupando a laranja, é isso? É. Mas aí você come a laranja ou não? Só fica beijando e joga fora. Não tenho a dúvida. Eu acho que é melhor não comer. Você vai chupar o beijo da menina? Ele fez um semblante meio triste, né? Não, porque eu fiquei pensando. Eu acho que o treino... Ele treinou assim, hein? Acho que o treino é importante que a pessoa não coma a laranja, porque senão vai que chega na hora do beijo e morde a menina. É melhor não. É melhor não. Inclusive esse negócio do gelo aí também é perigoso. Como é que é o do gelo? Não, do gelo é assim, você pega um copo e coloca o gelo lá no fundo, certo? Uma pedrinha de gelo, né? E aí você bota a boca no copo, né, ali na... Como se você estivesse beijando. E aí você fica com a língua tentando tocar o gelo. Aí esse movimento de vai e vem com a língua, ele vai criando uma musculatura. Aí quando você vai dar o seu primeiro beijo, a língua ela tá toda serelepe. Então ela entra na boca da menina e ela viaja pelo céu da boca, pela língua. Então peraí, então na verdade você não tá treinando dar um beijo, você tá fortalecendo a musculatura da língua. Ah, entendeu? Sim, aí já faz mais é um treinamento tipo, estronda do beijo. Exatamente, estronda do beijo. Entendi. Exatamente. E aí, paralelamente, sem perceber, você treina pra fazer aquele... Na minazinha. Fazer aquele ao vivo. Ou no pau de outro cara, se você continuar uma criança viada. Ah. Aí vai depender. Nesse assunto de fortalecimento, essa musculatura, o Luiz me lembrou de, uma, de um episódio que eu vi do Todo Mundo Odeia o Chris, onde o Chris faz a flexão de beijo. Como é que ele é? Fica beijando o chão e ao invés, de usar, chão? Ao invés de usar os braços pra fazer uma flexão, ele faz com a boca. Ah, isso é mentira, né? Você sabe. O que é mentira? É uma série, né? Mas eu... Ah, mas ele faz tipo uma flexão com a boca. Ah, com a língua levanta o corpo dele. Com a língua? Não, com a... ele fica beijando o chão, tipo cara. Tipo assim? É tipo com o beijo. Vocês não estão vendo o que eu tô fazendo, esquece. Ah, e eu entendi. Vendo, entendi. Puta, eu achei que ele ficava com a linguinha. Sabe? Não, como é que é? Não, cara, ele fica beijando o chão. Aí com os lábios ele toca o chão. Certo. Ah, isso aí é bom, ele hein? Fica. Faz só, força só, e levanta, faz força, levanta a cabeça. A cabeça, aí volta, aí faz de novo. Ah, pra fortalecer o lábio. É. Ah, os lábios. Olha aí, já tá. Olha, gente, já tem uma técnica de beijo com a laranja. Aí no mesmo dia você já treina a sua língua, a musculatura da língua com gelo e também já beija o chão pra treinar o lábio, né? É musculatura do lábio. É uma série de exercícios. É uma série. É podia ser. Eu tinha outra teoria não, tinha outro exercício que eu já tinha ouvido falar, que era o quê? O treinamento no joelho. No joelho? No joelho, no próprio joelho. Não, né, no, de outra pessoa acho que ia ser estranho. Nossa. não, eu não consigo beijar meu próprio joelho, eu acho. Não, consegue, só você sentar. Tá. Sentado, nem em pé. Entendi. Se não fudeu. Como é que você vai beijar o joelho em pé? Vai ser difícil. Certo, aí sim ia ser uma série complicada de exercício. Eu não consigo beijar meu joelho. Por quê? Porque perdi a perna no Vietnã. Tá não, o negócio era o quê? Era você... Você sentava meio que... Entendi, meio de cócoras, sofá, não, sei, não é cócoras, não sei qual que é o negócio. Ah, eu entendi, agora que falou que é, sentado ficou mais fácil. Você bota o joelho pra cima assim e beijava o seu joelho. Você se encolhe em todo. É, porque aparentemente o joelho ele tem o formato de uma cabeça de outra pessoa. E mesmo não tendo uma língua, o joelho, você eu acho que imagina. O joelho uma outra ele parece um bebê, às vezes. É, talvez você é pra treinar beijar bebês. É, eu não sei. Não. Isso é um pouco errado. Seria errado. É um pouco errado, é. Mas enfim, é outro jeito. Mas o mais clássico de todos é o quê? É o beijo na mão. Com a famosa abertura da boquinha. Nossa, cara, eu ia falar isso. Puta que pariu. Abertura tipo, da boquinha. Abertura da boquinha aqui, ó. Só. Aqui, ó. Tipo, aqui, ó. Você faz uma boquinha. É tipo você beijar o Marcelinho com os eróticos. Isso! É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Que daí é o jeito mais próximo, né? Porque daí tem o formato da boca e ela a boca abre ainda. Não vai só se você for bom ainda de mímica... Você ainda consegue fazer uma língua com outro dedo de trás e ainda faz uma nossa, língua na boca. É, tem que ser bom mesmo, né? Dá pra usar as duas mãos também, velho. Dá pra usar as duas mãos. É. Mas deve parecer um gesto obsceno, né? Vai parecer bastante. E todos esses treinamentos, eles são bastante desconfortáveis pra fazer quando existe o risco de alguém entrar e ver sim, a pessoa fazer. Sim. Porque sim, todos eles são muito constrangedores. Ah, mas é treino, pô. Imagina... Você não toca punheta pra treinar? Então, imagina a mãe... Tudo é risco. A vida é um risco. Imagina a mãe entrando na sala e o filho tá com o joelho na boca. O que tá acontecendo? É, meio esquisito, né? Ou então tá dando um beijo no gelinho do copo, assim. É, tentando pegar o gelo. Por falar que tá calor na língua. É, ou que viu. Calor na língua. Tô com calor na língua, mãe. Minha língua tá suando aqui. Pode falar que viu uma prova do passo-repasso e tá reproduzindo. Tá tentando fazer igual. Repente, vai saber. Pode ser. Então, existem vários formatos aí de você treinar o beijo. Esse da boca eu acho mais interessante porque você consegue desenhar olhinhos também. Dá. É. Você consegue desenhar olhinhos, consegue colar cabelo. É. E aí você já não vai mais treinar o beijo, né? Vai treinar outra coisa. Já pode fazer a sua namorada, né? Já, não precisa nem namorar. Pronto. Cê, só nem beijar. Cozinha um miojinho, coloca em cima da mão, assim, vira o cabelinho. Já vira um cabelinho loiro. Beijo uma boneca. Você pega por trás da nuca da mão, assim. Já faz um carinho na nuca. Ficou perfeito, velho. Nossa, quando eu chegar em casa, vou fazer essa. É quase beijar uma cabeça encolhida dos índios, tá ligado? É quase beijar uma cabeça com microcefalia. É quase isso, cara. Fica muito nada a ver com nada, mas é beleza. Vale a pena. Vale a pena o treino, né? Vale a pena. E aí, outra coisa que eu queria jogar aqui na rodinha, né? Botar na rodinha, seria o quê? Os tipos de beijo. Porque já dizia o Netinho de Paula. Né? Beijo molhadinho, beijo geladinho, beijo enciumado, beijo delicado, beijo inocente, beijo não sei o que lá. Ele dizia várias coisas. Ele é um né? Vários expert beijos. Porque existem beijos muito diferentes um do outro. Existe algum beijo que tenha marcado vocês assim, pra você falar, caralho, que coisa... O beijo de batom geralmente marca a gente. Bem observado, velho. Bem observado, beijo batom marca. Mas teve algum outro beijo assim que tenha marcado de alguma maneira, tipo, porque tem mina, por exemplo, ou homem, não sei quem vocês beijaram, mas que às vezes dá aquela famosa mordidinha do lábio, né? Que às vezes não acaba muito bem. Às vezes pode acabar. Essa aí é a pessoa que treinou comendo a laranja. Exato. Exatamente. Porra, é foda. Teve uma vez, cara, que a minha primeira namorada, a gente tinha terminado, voltado, não sei o quê. E aí a gente tava fazendo o glorioso Remember, né? Certo. Aí, cara, ela por algum motivo, ela tava puta comigo e ela me deu uma mordida, tipo, na beijando. Brava, mas será? Ela me deu uma mordida na boca, assim, mas... cortou meu lábio, assim, com aquela coisa escrota. Posso falar uma coisa, Luiz? O quê? Ela terminou com você. É. Aí vocês voltaram e ela veio com esse beijo. Não, né? A gente não voltou, a gente fez um Remember. A gente se trombou, tava bêbado. Ah, vamos beijar, vamos. Ah, tá. Porque eu ia te dar a triste informação. É sapinho. Não, que ela deve ter aprendido outras técnicas com outras pessoas. Ah, não duvido, vagabundo. E acabou. É. E acabou evoluindo o beijo pra você. Sim, mas daí ela, assim, ficou aquela coisa escrota na minha boca, assim, um machucado ridículo. E aí a minha mãe tava viajando com o meu irmão mais velho, daí quando ela voltou, eu falei, puta, o que eu vou falar pra minha mãe? Eu não vou passar essa vergonha, falar com a minha ex-namorada, me deslacerou no beijo. Aí eu falei que eu tinha apanhado na rua, que era mais bonito. Ela falou, quem te bateu? Juninho. Eu falei, puta, os caras aí de fora. Nossa, os caras do pé de cana. Os caras do pé de cana. Porque era mais bonito falar que eu apanhei do que uma ex-namorada arrancou um pedaço do meu beiço, tá ligado? Cara, eu tive uma experiência com a minha primeira namorada também, cara, que ela foi me dar um beijo e ela sugou a minha língua. Eu achei que ia ser virado do avesso naquela hora, cara. Já aconteceu comigo. Uma apavorado. Vez eu tava beijando a sua ex-namorada também. Não, já aconteceu comigo. De dar um beijo e a mina tem um beijo aspirador e pó. Isso aí o Netinho não conhecia. Não conhece. Não, o Netinho não tava legal. Mas esse beijo é muito assustador porque você não sabe como reagir. Porque você perde totalmente os movimentos da língua naquele momento e não tem o que fazer. Porque você fica com a língua presa e ela vira dona do seu corpo durante aquele segundo. Você não tem o que fazer. Você só abre o olho, arregala bem e fica em choque. Você não pode ir pra trás, senão você vai perder a língua. Não pode ir pra frente, senão a língua vai no estômago dela. Então, assim, é uma situação onde ela vira o seu dono. Né? É como se você fosse um ventríloco através da língua. Você é um cavalo com rédeas nesse exatamente, momento. Exatamente. Exatamente. Então, teve um beijo em particular de... toda essa minha história toda... De bastidão, né? Esses anos de beijos, né? De beijos na boca. Teve um que foi me marcou muito. Que foi... Eu beijei uma menina que ela tinha um lábio que parecia uma almofada. Lábios de boca. Era um lábio tão gostoso. Que dava, era um lábio tão fofinho. Angelina Jolie. Era um lábio assim... só de lembrar, já me dá um negócio aqui. Eu tô relembrando. Dava vontade de, tipo, simplesmente parar o beijo e dormir no lábio dela. Botar o rosto assim, ó. Isso é um elogio ou não? Eu não sei se é um elogio. É bom ou é ruim? Eu não sei. Na hora foi diferente. Eu tô imaginando essa mina com aquelas bocas de quem bota Botox, tá ligado? Era isso. Era isso, que ela tinha 12 anos e tal. Aquela boca que cabe mais umas três bocas, né, cara? Aquele lábio que chupa uma manga, assim, fica todo lambuzado, né? Não sei. Mas enfim, eu beijei ela e eu parei de beijar e falei, meu Deus, eu queria dormir nessa boca. Que era uma boca de algodão. Era uma boca... A boca de algodão. Era uma boca de veludo. Uma boquinha de veludo, uma boquinha de almofada. Uma boquinha de morcego de almofada. Uma boquinha de pardal. É uma boquinha maravilhosa. Que boquinha deliciosa. Boquinha de pardal. Uma parada estranha. Não tem nem sentido. Não. Nenhum. Mas aquele momento me deu uma vontade de era uma almofada, não era uma boca. Boquinha de pantufa. E aí eu falei pra ela, falei, nossa... Mas que boca macia você tem. E aí ela achou que eu tava zoando e foi embora. Ela achou que eu tava... Não sei se ela não sabe o que era macio, mas ela achou que era um defeito. E aí ela parou de me beijar. Puta, eu queria ver essa boca agora. Não, era uma boca... Cara, eu quase dormi. Cara, o dentista, de certo, quando vai fazer algum canal nela lá, fica alisando os lábios. Fica. Não, bota anestesia e dorme na boca, assim. Tira um cochilo. Porque era uma boca muito macia. Nunca mais eu vi uma boca daquela. Poxa vida. Foi realmente... Eu tava relembrando aqui. É realmente mágico. Onde será que anda essa boca? Tu lembra o nome dela? Quais outros nomes? Não faço ideia. Porque deve ter muita gente curiosa agora pra achar o Facebook dessa menina e ver a boca. Não faço ideia. Foi a primeira negra que eu beijei na minha vida. E eu acho que é por isso. Acho que os negros, eles têm... Tem uma boca mais macia. Eles têm então, o gingado negro, do beijo. Negro é superior em tudo, né? E na boca mais ainda, pelo que eu entendi. Pode ser. Pode eu ser. Acho que era isso. Eu acho que era isso. Ela tinha a boca mais macia que o resto das pessoas. Cara, já tô ficando de pau duro. Muda de assunto, vai. Caralho. Meu Deus, cara. Era uma criança, Luiz. É. Era, agora ela já é maior de idade, a boca dela deve estar mais maravilhosa ainda. A boca dela deve ter aprendido coisas novas. Coisas novas, o que ela não faz com essa boca? Não, ela já tinha 18, já. Eu que era menor de idade. O que ela não faz com essa boca, hein? Fico imaginando ela no prato feito, comendo. No prato feito? Lambendo os beiços, assim, depois de comer uma carne comendo de porco bem gordurosa, ela dá aquela uma feijoada, escorre o caldinho da feijoada no lado, aí ela passa a língua. Que gostoso. Aquele caldinho de frango. Nossa. Eu nem cobraria o quilo. Ela toma uma cerveja, fica espuminha na boca dela. Para, cara! Caralho, velho. Que boca é essa? Eu nem vi, já estou sonhando com essa. nem sabe o que eu tô falando. Dona dos tô... lábios de mel. Imagina perfeito. Quantas pessoas vão sonhar com essa boca hoje. Porra! Meu Deus do céu. Outro assunto que eu lembrei agora que tem relacionado a beijo é o quê? O beijo da balada. O beijo de balada, ele é um beijo diferente. Tem gosto energético. Tem gosto energético, tem gosto de vodka. Às vezes é mais, sei lá, é mais agressivo o beijo de balada, né? Porque você tem poucos segundos ali. É, porque tem que ser pai bola. É, mesmo porque às vezes, sua namorada foi no banheiro, então tem que ser rápido, toma, né? Meu voo. Pra dar esse beijo, então... eu vi numa música aí. Cara, nossa, eu lembro de uma cena que, pô, uma vez eu me traumatizou. Eu tinha acabado de chegar em São Paulo, aí a gente foi numa balada, não sei na onde, caralho, quatro... Aí pá, tá lá, daqui a pouco... E aí a gente tava assim, de boa. Eu tava com a Camila já, tava com o meu irmão, tava de boa. E a gente percebeu que tinha uma menina, assim, meio gordinha e tal, bonitinha. Dança louca, mas louca da cachaça. E ela com mais duas amigas. E, cara, fazia uma fila de nego pra beijar aquela mina. Ué? Sabe, tipo, o cara chegava, beijava, saía. Vinha um amigo dele, beijava, saía. Vinha outro, beijava. Eu tô achando que era essa mina da boca de veludo, cara. Porque, caralho, porque era uma parada era assim... Era uma máquina do beijo. O cara que tava beijando ela sabia que o amigo dele tinha acabado de beijar. Mas... E eles faziam o trenzinho do beijo na mina. E aí eu fico pensando... Isso, né? Que porra é essa? É só pra aumentar a conta no final da conta, noite? É a conta. Caralho, velho. E a mina tá lá, de boa. Vamos beijar, quer beijar? Vamos beijar. Ah, tá certo. Beija aqui, pau, e xablau, e beija, e língua, e tal, e cuspe, saindo pra tudo, blá, blá, e tal, e o pau coxando, o jukebox tocando... E os caras fazendo filia, cara, sério, foram tipo uns 5 caras, assim, um grupinho de amigos beijando. Ah, eu tava imaginando uma coisa. É a boca 40. Comunitária, tá ligado? Tá. Pô, não, mas 5 caras? Não, é muito. Você já beijou 5 caras um atrás do outro, pra você saber? A boca de certo fica inchada, né? É, de repente sabe. É esse o segredo, né? Pode ser. Ah, será que ela já tinha beijado muitos caras? É por isso? Ela já tinha beijado 5, é a boca que pariu. Eu fui enganado, então. Será? Acabou o amor. Ou ela foi picada por um marimbondo também. Pode ser. Pois é, uma boa tática, hein? Pecado pelo marimbondo. Colocar o marimbondo. Não, existe aquela tática que muita gente tava fazendo, até a gente postou no Não Salva até. Sim. Que era que as meninas estavam pegando e sugando uma garrafinha, né? Uma garrafa de Gatorade, verdade. Garrafa de, sei lá, de algum produto qualquer. Tipo, ficava, deixava na boca, dava uma sugada. Daí deixava na boca durante, sei lá, uma hora. E aí tirava. E quando tirava, cara, era um lábio, caiu um lábio mole. A boca morta. Blaft, caiu um lábio na mesa. Nossa, era aquela boca de borracha, assim. É, caiu um lábio. E aí a gente parece até postou um balão, uma menina que foi a Becca Pires. Uhum. A gente postou ela que ela fez esse negócio, ela ficou com o lábio, cara. Absurdamente assustador, grande. Cara. É, pra selfie essa técnica. Não, ficou necrosado o negócio. Sim. Ficou. Tem perigo de perder o lábio, cara. Não, quase podia que ela... Podia perder, né, cara? Podia. Ela parecendo só os dentes, assim. Então, é uma boa. De repente é uma boa tática pra antes de beijar. Você vai pra balada, vai não sei o que, você deixa a boquinha necrosada. A boquinha da garrafa. Deixa a boquinha da garrafa. Boa, bem observado, Brian. Já foi três vezes hoje. Três bem observado. Lá, já pode pedir música no bem observado fantástico aí. E aí, cara, eu acho que é uma boa tática você fazer isso com a boca, deixar a boca meio chupadinha. Né? Chupadinha. Olha que belezinha. Porque daí o teu lábio fica 7 vezes maior. Passa um brilho. Aí que tá, beijo de batom também é diferenciado, né? Não, é, geralmente birra, é uma bosta. Cara, desse negócio de beijo de batom. Eu não gosto também, não. A minha namorada passa a porra daquele batom lá, fica com o maior... Passa a porra? Não, o batom. A porra do batom. passa, ai, que os lábios belos, que lábios salientes, que lábios bem elaborados. E aí, não pode dar um beijo. Não sabe? Pode, não ai, pode. Vai estragar o batom. Por que você passa a batom? Mas isso aí é porque você já tá namorando aí, já tem esse cuidado. É verdade. Pô, mas eu não posso mais beijar só porque eu tô namorando, tô casado, você pai? Você não pode mais beijar, você não tem que fazer beijar. Amor. Pô, ah... Verdade. Você mesmo que falou isso aí. Ah, ainda é, tudo bem, então. Fiquei satisfeito. Cara. Mas é, o beijo de batom, ele é um beijo é perigoso, né? Porque primeiro que fica marca, né? Na tua cara inteira. Não. Segundo que batom é difícil de tirar da cara. É difícil de tirar da cara, da cueca no rosto de batom é ruim, mas quando beija na boca de batom, simplesmente o cara fica de batom. Fica. E aí quem te encontra na balada não sabe se tu passou o batom pra sair de casa ou se tu beijou alguém. Se você é uma drag ou se você beijou alguém. Exatamente. Fica aquela situação meio difícil. Aí um outro não, cara... Não outro... custa nada tu ir retocar o batom e confirmar se foi drag. Deve dar uma dúvida no cara que ele tá procurando outros caras na balada e aí de repente vê um cara de batom. E aí ele pensa, putz, esse cara é hétero, beijou uma mina de batom ou ele é gay também? Que ele é gay? E aí? É verdade, se o cara tiver o cabelo comprido que nem você, Brian... Fudeu, não posso beijar ninguém. É pior ainda. Só que tem algo pior que o batom, cara. O que que é? Que é o gloss, cara. Gloss? O que é o gloss? É tipo um batom, só que ele é tipo um... Sabe... Uma manteiga de cacau. Tipo uma manteiga de cacau, só que ele é mais líquido assim, aí ele fica brilhando a boca da mina... E aquilo, cara, é, suja a cara toda. Tipo, você vai beijar, fica... Mas suja como? Fica, tipo, brilhante? Tipo, fica brilhante e parece que tá molhado e você vai tirar meio que um óleo. Nossa, aí, cara! Aí suja a sua mão, é horrível. Porra, isso se chama gloss? Gloss. Eu não manjo nada. As mulheres agora devem estar pensando... Que... Cara, burros, como vocês não sabem o que é gloss? Eu sei, já... Eu só conheço o Hugo gloss. Minha namorada usa isso também. A gente fica sentindo... Gloss. Sabe os pinguins, quando eles vão pra praia e eles ficam sujos no óleo do navio? Não precisa daquele jeito. Sério? Pinguim... Pinguim no camelado Mariana. No óleo, assim, isso, entendi. O gloss ele é pior que batom, cara. O gloss é pior do que batom. É, eu dei o gloss. Mas olha, eu acho que falar de beijo do balada é uma. Tudo bem, balada é um lugar pra beijar, pra pagar carne em cerveja ruim. É assim mesmo, sabe? A balada é um lugar pra você beijar. O meu problema é com o beijo em público. Por exemplo, você tá no trem lotado. Sabe? Certo. E aí, e tem um casal do lado tramando na begeira, sabe? Fazendo o quê? Tramando na begeira. Tramando na begeira? Tramando na begeira. Cara, é aquela beijação e plá, chulepe e tal. E, cara, tipo, é 3 horas da tarde, tá um calor do inferno. Mas é jovem, normal. Eu não me sinto bem. Esse dia eu tava no trem, tinha um casal de lésbica se beijando. E aí tinha umas duas senhoras falando assim: nossa, pra que essa beijação? Aí aquela. E eu não tenho nada contra. Se fosse quando homem, começa a frase assim... Se fosse homem e mulher, também ia ficar incomodada. Eu quase entrei na conversa. Eu também. Eu acho que a gente tá velho não, pra caralho. Beijo no trem. Eu não me incomodo, Não, você tá, tipo, no Burger King na fila e o casal da frente tá... Ah, eu prefiro se beijando do que beijando um hambúrguer. Ah, eu acho mais bonito beijar um hambúrguer. Acho que ia ser achar mais urgente. Eu acho que beijo em público, ele só é um problema em alguns lugares, tipo um cinema. Onde você tem que estar todo mundo quieto pra ver o filme, aí fica um casal fazendo barulho de beijos atrás de você. É porque assim, eu já passei por isso também quando era jovem. Qual foi? Quando eu tinha, tipo, 14, 15 anos? Não, porque eu beijei com 15. Então, quando eu tinha 15, 16 anos, eu levava a menina no cinema, olha o trampo e olha o dinheiro que você gastava pra dar um beijo. É quase o preço do motel o cinema. É mais caro. Eu levava a menina no cinema pra poder dar um beijo, entendeu? Então tinha essa pegada aí. Eu lembro de uma menina que eu levei ela pra ver o mesmo filme 3 vezes. Né? Então, Titanic, era... 3 horas e meia beijando. Era aquele desenho lá, Os Incríveis. Ah! O que foi uma péssima ideia, porque era um desenho infantil. Então a gente se beijava e tinha um monte de criança brincando de esconde-esconde. Ah, mas o filme é foda, eu prefiro ver o filme e ficar beijando. Dependendo do filme, né? Dependendo do filme. Mas é que nem um beijo vai ser um Star Wars, né, cara? Não. É. Por mais que o beijo seja bom, não vai ser o Star Wars, nossa. Sua boca pode ser a boquinha de veludo, a boquinha veludada, um pouquinho de mel, mas o Han Solo é muito mais maneiro. Né? O Han Solo é muito mais maneiro. A Millennium Falcon voando é melhor que qualquer beijo. É melhor do que qualquer beijo molhadinho. É, muito melhor. É verdade. Com essa reflexão de Luigi Richter, terminamos. Ai, cara. Mais um sensacional não ovo. Né? Sobre beijo, você nesse momento que tá ouvindo em casal agora. Olha pra pessoa do seu lado, não importa quem seja, não importa. Seu pai, sua mãe, pode ser um cachorro. O cara do lado no trem. Pode ser o cobrador do ônibus. Pode ser qualquer pessoa, mas dê um beijo na boca dessa pessoa. Cara. Pra disseminar o amor. Que é o que a gente quer mostrar com esse podcast, é isso. Que o beijo tá aqui pra selar o amor. e a paz entre a humanidade, entendeu? Se você tá vendo qualquer pessoa, não pode ser da esquerda. Tem que ser a pessoa que estiver na sua direita, você olha bem nos olhos dela e fala, me beija. Cala a boca e me beija. Cala a boca. Cala a boca e me beija. Choveu na minha horta, vai sobrar na plantação. Deixei pra trás. Pois tanto faz. Pra cima aí. Eu quero mais, é beijar na boca. Eu quero mais, é beijar na boca. Eu quero mais, é beijar na boca e ser feliz daqui pra frente. Pra sempre. Pra sempre, pra sempre. Vamos zoar!